O nosso tema, então, dessa noite é: quais são os nossos objetivos para esse ano? E a gente vai falar de ano novo, né? 14º dia do ano. E a impressão que eu tenho é que esse ano está muito parecido com o ano passado, para não dizer com os outros anteriores também, né? Então a gente chega no final do ano, a gente fala muito, né? Ano novo, pensa o que nós vamos fazer, quais são os nossos objetivos para esse ano que vai começar. E o ser humano, ele parece que gosta de ritual, gosta de fazer alguns rituais, de fazer algumas situações, às vezes bastante materiais. Não sei se para marcar ou pelo que é. Mas a questão é que a gente repete algumas coisas durante o ano, durante esses momentos de passagem, como o início de um ano novo, né? Que tem um simbolismo todo por trás dele. Parece que vai mudar, que a gente vai entrar, vai virar a folhinha do calendário e que tudo de bom vai acontecer. A gente até deseja isso para os outros, né? Um ano bom, um ano tal. E a gente sabe que é só mais um ano, que essa mudança toda ela é provocada por nós, por aquilo que nós realmente vamos fazer para fazer com que ele seja novo, que ele seja diferente ou que ele seja produtivo. Alguns autores até colocam: por que será que a gente chega às vezes frustrados no final de um ano? Porque a gente pensou em fazer algumas coisas e essas coisas não aconteceram. Mas a gente precisa olhar para identificar o porquê que não aconteceram. Qual os motivos, né, das coisas não acontecerem? Será que faltou vontade? Algumas coisas são doloridas para a gente fazer. Algumas mudanças, se não quase todas, né, elas são bastante doloridas. É difícil a gente mudar aquilo que a gente está acostumado. Então, tudo isso causa um pouco de incômodo. Eu trouxe aqui hoje aqui uma coluna, tirei alguns parágrafos da coluna para não ler toda, do Leandro Carnal, que todo mundo conhece ele, ele é bastante visível ultimamente, está em tudo que é TV, livro, jornal, toda hora falando, e está porque aquilo que ele fala tem bastante coerência, ele fala de situações diversas, mas bastante profundas. E ele fala também aqui dessa questão de final de ano, início de um novo ciclo, quando é um novo ciclo. Então eu vou ler algumas passagens aqui, principalmente para a gente tentar absorver o que, que disso é importante para nós, o que, que disso pode nos auxiliar. Ele diz assim, para começar: ano novo não é um lugar de memória do passado, mas de projeção para o futuro. Muitos budistas afirmam que o excesso de ênfase no passado aumenta o nosso remorso e a nossa culpa. Então, ficar pensando muito no que aconteceu acaba nos deixando nessas situações de remorso e culpa. Projetar toda a sua atenção para o futuro é estimular a ansiedade, outro mal. O ideal não estaria em trabalhar em instâncias temporais como essas, passado e futuro. Um homem sábio viveria no aqui e agora, o presente, o único momento em que a minha ação pode exercer influência direta sobre a minha vida. Ele fala, com outras palavras, aquilo que a gente costuma ouvir com frequência e até repetir, né? O presente é o momento chave da nossa vida, único. Aí ele fala daqui de uma experiência própria dele. Tenho desenvolvido a experiência de tentar aprender sempre com os erros, sem esquecê-los, deixando de cultivar aquela raiva ou aquela sensação ruim que o próprio remorso causa. Em resumo, perdoar-se pode ser um exercício curioso. Os fatos ocorridos não mudam mais. A memória pode nos auxiliar e muito. Experimentar no início do ano, fechar os olhos e dizer que os erros cometidos foram fundamentais para o nosso progresso, como para os nossos acertos. Então, aquela questão, às vezes, de ficar batendo no erro, no erro, no erro, e massacrando, e isso nos impedindo de ir para frente, é só uma questão de mudança de foco, de olhar. Aprender que com esses erros é a forma que a gente tem de construir o acerto futuro. Todos os nossos acertos partiram disso. Dificilmente a gente vai começar alguma coisa e sai acertando de início. É através do erro que a gente corrige e foca. Peça desculpas para quem você acha que ofendeu e, em seguida, a você mesmo. As dores moldaram a sua biografia e a sua consciência. A gente sabe disso, mas às vezes a gente esquece. A dor nos obriga a mudar, a fazer diferente. Então, não só no longo da nossa vida, mas aquilo que nós carregamos aqui dentro, que é a questão mental, que acaba nos organizando. Eu fiz e percebi que isso tem um imenso poder de ressignificar o passado, dar um novo significado para aquilo que está às vezes pesando e nos impedindo. Também percebi que perdoar a si mesmo ajuda a conviver com a imperfeição alheia. Os seus colegas de trabalho são chatos por vezes, bem parecidos com o cara que você olha todas as manhãs no espelho. Então, aquela questão de, às vezes, se fala tanto, né? Quando se cita o Evangelho, humildade. A única crítica que nós devemos ter é com nós mesmos, não com os outros. Os outros são como nós, falíveis, imperfeitos, tentando acertar e fazer o melhor. O que teremos pela frente esse ano? Certamente problemas muito complexos, como tivemos sempre. Eles podem ser vencidos, como vários foram, ou podem nos vencer, como também vários já fizeram. Remorso pelo que houve e ansiedade pelo que pode vir são uma dupla irracional que afeta o único momento da ação efetiva, que é o agora. Então, sair dessas paranoias mentais. Focar no presente não significa esquecer-se do futuro. Implica saber que o futuro será consequência do que for realizado hoje. Apenas hoje e exclusivamente no instante atual. Eu repito, a gente sabe de tudo isso, mas é bom a gente às vezes repetir as mesmas frases, as mesmas informações, para a gente se lembrar quando a gente está nessas situações, às vezes, de confusão mental, para a gente se puxar um pouco mais. Quem se preocupa em demasia com fatos hipotéticos não acrescenta um minuto de tranquilidade na vida. Melhor do que ter usado branco no Réveillon, mais útil do que comer a lentilha, ou melhor do que os amuletos ou as superstições que nós temos, melhor que isso são hábitos saudáveis. Melhorias no convívio com as pessoas, metas claras e possíveis, diminuição da angústia pela reflexão. E, enfim, a decisão de ser protagonista hoje são melhores do que toda a energia de gestos mágicos. Então, aquele negócio que a gente faz de não passar embaixo de escada, pular sete ondas, vestir branco, ou, enfim, várias coisas. Algumas superstições até mais malucas do que essa, que não são de virada de ano, mas que a gente, por desconhecer o que realmente isso quer dizer, a gente, por medo, às vezes, acaba repetindo. Então, muito mais importante do que isso, como ele coloca, né, é o nosso foco, a nossa ação, a nossa vontade de fazer. Quando a gente, lá no início do ano, ou na virada ali, que a gente projeta aquela vontade toda, que a gente deseja, a gente tem que colocar nisso tudo desejos que sejam plausíveis, desejos que a gente consiga atingir. Não adianta eu querer me tornar uma pessoa que vai perdoar todo mundo, se eu sei que eu não vou conseguir. mas eu tenho que começar. Eu tenho que talvez abrir as portas desse perdão na forma mais fácil, naquelas coisas que não me machucam tanto, que não dizem tanto respeito ao meu ego, que eu acho que não me feriram tanto. Então, situações bobas, vamos perdoar, vamos tentar, vamos experimentar fazer diferente. O auto-perdão, como ele cita, muito importante. A gente tem que, às vezes, ser colocado no lugar da gente. Que a gente sempre imagina que o nosso lugar é um outro. Então, a gente, às vezes, tem que cair dentro do nosso próprio quadrado, da nossa dimensão, não extrapolar ela. Porque quando a gente extrapola, a gente acaba excedendo o espaço do outro. E a gente não gosta que façam isso com nós. Então, aquele velho chavão, fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. Um bom manual de convivência, um bom manual de uso da vida de uma forma saudável. É interessante, né, quando se fala em vida, cada um tem a sua, cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus acertos, mas parece que a gente gosta mais de olhar para o lado, de ficar cuidando o que, que o outro está fazendo, principalmente quando o outro erra, porque daí parece que a gente se promove, e é um erro, é uma ilusão. Então, nesse início de ano que a gente ainda tem muito para construir, que a gente possa, como eu disse, né, nessa repetição de valores, que a gente possa ter eles presentes na nossa mente, para em vários momentos do nosso dia a gente se lembrar, opa, eu não preciso repetir essas velhas ideias ou práticas que eu vinha repetindo. Eu posso me desvincular disso. Eu posso tentar ser mais eu, verdadeiramente. E se esse eu que eu estou tentando ser não me agradar também, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que me dar essa oportunidade. Nós somos uma complexidade. Nós não somos apenas o corpo físico e nem só o espírito. Nós somos emoção, nós somos mente, pensamento. E tudo isso diz respeito àquilo que a gente vai fazendo todo dia. Então, que a gente possa tentar juntar tudo isso numa única pessoa que somos nós mesmos. Resgatando todos esses nossos pedaços que às vezes estão insistindo em ser diferentes. Fica a sugestão, né, para a gente tentar um ano novo.